Vai, já foi, já foi. Ai, Vasco. Boi da paciência. Com 50 anos, é sempre reencontro. Amo-te e detesto. Até o momento. Pudesse afagar-te os biscoaninhos e ririas-me livre como quem padece com as rinhas. Pertinaz aderente. Frei Acilo Mendes, dos frados menores capuchinhos. Dez emboscadas tramas. Maria Laura poético de Sousa, transporte. Das franciscanas Nossa Senhora das Vitórias. Os dentes servir-me. Maria Alice Saraiva Campos. Das missionárias reparadoras de Sagrado Coração de Jesus. Maras hoje, como já antes marramos. Felizmina Rodrigues Pereira, das Oblatas do Divino Coração. O'Neill e Ramos Rosa.

está seguro de que conta com as suas forças armadas. E em todos os escalões destas, não poderão restar dúvidas acerca da atitude dos seus comandos. Pois vamos então continuar, cada um na sua esfera, dentro de um pensamento comum, trabalhar a bem da nação. Quando neste país faz alguma coisa de mais audacioso, já se sabe que se levanta logo a poeirada dos interesses vazados, dos despeitos amuados, dos comodismos sacudidos, tudo a tender logo para a crítica derrotista, para a maledicência gratuita, até às vezes para as suspeições torpes. O que se há de fazer? Desistir? Parar? Cruzar os braços? Claro que não. Os heróis entraram nas naus

un peu pourquoi faire. Pour nous, d'abord, pour être nous-mêmes. Pour être des hommes africains, avec tout ce qui nous caractérise, mais à marche pour une vie meilleure et qui puisse nous identifier chaque jour davantage avec les autres hommes dans le monde. Vous avez déjà proposé la négociation. Thank you.

e da restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Não apenas a televisão, mas também a rádio e alguns jornais têm acompanhado interessadamente e a par e passo a situação. Aqui temos um exemplo da edição especial do século, saída para a rua às 16h30. Entretanto, e das 16h30 até agora, muitas e importantes coisas se passaram. Por exemplo, ao fim da tarde de hoje, no Convento do Carmo, em Lisboa, deu-se a rendição do governo do professor Dr. Marcelo Caetano, que entregou também o comando das Forças Armadas ao movimento triunfante. Para conhecimento de toda a população, informa-se que se encontram sanados os incidentes com a Polícia de Segurança Pública, PSP, e que a partir deste momento ela aderiu totalmente ao movimento. Com a finalidade de manter a ordem e salvaguardar as vidas e os bens, pede-se a todos que acatem prontamente quaisquer indicações que lhes sejam transmitidas por elementos daquela corporação ou da Polícia Militar. Igualmente devem ser obedecidos os agentes das Brigadas de Trânsito. Torna-se indispensável que a população continue a manifestar a sua compreensão e civismo, e a melhor forma de o fazer no momento é manter-se calmamente nas suas residências. Podemos, entretanto, informar que tem sido até agora impressionante o civismo do povo português, como impressionante o seu patriotismo, manifestado no espontâneo apoio às forças militares, através de delirantes aclamações que lhes têm incessantemente tributado. A Rádio Televisão Portuguesa, correspondendo aos legítimos anseios do povo, malgrado as dificuldades que as forças da reação lhe quiseram impor, desde a primeira hora que aderiu, inteira e incondicionalmente, ao movimento das Forças Armadas. Continuaremos a emitir repetidos comunicados, e convidamos os senhores espectadores a acompanhar esta histórica emissão. Viva Portugal! Eu acho que que a Junta de Salvação Nacional fez muito bem em declarar este feriado nacional para os trabalhadores de Portugal, porque há 48 anos que esse dia não se podia comemorar abertamente. Por isso fizeram muito bem, acho uma atitude muito simpática. E o que você acha da revolução que houve em Portugal? Acho que as Forças Armadas limitaram simplesmente a interpretar o anseio do povo oprimido para um governo fascista, exatamente. Eu acho isto uma coisa certa, na medida em que nós vivemos oprimidos, isto é uma coisa certa. Você está de onde, você? Sou de Angola. De Angola? Está há quanto tempo nas Forças Armadas Portuguesas? Há 6 meses. Há quantos anos você tem? Tenho 19 anos. 19 anos. Há quanto tempo você luta? Eu praticamente não luto. Não entrou, não teve na guerra? Não teve na guerra, não, senhora. E qual é a sua opinião sobre a guerra? Você acha que deve acabar a guerra ou não? Deve acabar a guerra. Deve acabar, sim, senhora. É a opinião dominante dos soldados? Deve ser. Não, nem mais um soldado para ultramar. Na medida em que também entrei nele, dentro dos todos possíveis, para contribuir para o engrandecimento da nossa prática. Há quanto tempo você é mobilizado? Há 3 anos. Há 3 anos? E qual é a sua posição diante da guerra na África? A minha posição? Você quer que a guerra continue ou quer que a guerra acabe? Quero que a guerra acabe. Você também quer que a guerra acabe? Você também quer que a guerra acabe? O futuro tem que ser melhor, com certeza, porque o pior é impossível. Estávamos mais do que presos. Quer dizer, toda a gente satisfeita. Você foi surpreendida pela revolução? Não, eu sabia que tinha que arrebentar, não sabia era quando. Ela tinha que arrebentar porque estava muito mal. Você? Eu sou estudante universitário. Quantos anos você tem? Eu tenho 16 anos. E qual é a sua posição política? Sou operário, deixe-me entrar aqui. Sou operário. Operário, fale. Sou operário. Aqui tem um operário aqui, diga o nome do senhor. José Francisco Catarino. Quantos anos o senhor tem? 46. O senhor é operário de que tipo de indústria? Construção civil. O que é que o senhor acha do que aconteceu em Portugal? Foi uma coisa maravilhosa. O senhor foi surpreendido ou o senhor esperava? Já esperava isto há muito tempo, só agora é que foi acontecido. O senhor foi reprimido pela ditadura? Foi preso alguma vez? Não fui preso, mas tive em vista disso. O senhor está disposto a lutar pela liberdade do povo? Lutar até a hora da morte. Fui apanhado pela BIBA, que se enlouqueceu, por estar a falar com os rapazes, que os homens não davam nada, e nem o meu filho dava calo. Quanto tempo você teve preso? Eu tive 6 meses. Você apanhou na prisão? Apanhei na prisão. O que fizeram com você? Tive uma semana com água até à cintura, e tive tortura de sono, tortura de pingos de água na cabeça, e deram cunhas deste tamanho na testa e no corpo. Você foi solto quando? Fui solto antes de ontem, era meia-noite, meia hora. Thank you. ricas netas. Tenho 6 filhos. E viva Portugal! Paz e sempre! Maria Luz, Madeira Fernandes! Maria Luz, Madeira Fernandes! O que é que está na praça? O que é que está na praça? Vamos estar na praça! Da Nova Lucia. O que é que o senhor acha que aconteceu aqui? Estou muito satisfeito com o que aconteceu. O senhor sofreu com a ditadura? Não. O senhor foi preso alguma vez? Nunca na minha vida. O senhor foi operário? Sou operário e há 10 anos, há 11 anos estou autorizado a trabalhar e só tenho a dizer, estou muito... O que é que o senhor acha da guerra? Estou muito satisfeito com a situação. O que é que o senhor acha da guerra? Acho bem que é acabado, vamos a menos. O senhor teve algum filho na guerra? Não, graças a Deus não. O senhor lutou nessa guerra? Não. O que é que o senhor acha do futuro? Acho que é para melhor. Viva o exército e viva o Estado que vem dar novo. E as Forças Armadas. Eu quero a liberdade, quero só tudo bem. Quantos anos a senhora tem? 72 anos. 72 anos tenho. Viva a liberdade, quero tudo bem. E a coisa que eu mais adorava na vida era uma casinha igual ao meu sonho da minha vida. Não tenho. Nós podíamos que desse uma casinha à gente, porque a gente vive nas barracas muito mal, muito mal agasalhadas. E precisávamos de uma casinha, mais forçosamente. A melhor vida para a minha filha, para os meus filhos, para o meu marido ganhar mais, para nós podermos ter uma casa melhor. Maria Eulália Telja Silva, tenho 17 anos, moro na barraca, chove tudo, moro sozinha, não tenho ninguém. Maria Luísa Gamero Madruga. Tenho 5 filhos, todos com grande necessidade. Estamos quase a dormir e todos juntos na cama. Pai, filhos, não se distinguir. O homem quer fazer as suas necessidades, esconde-se de um filho. Uma mulher quer fazer as suas necessidades, esconde-se de um filho. Acho que isso que já há muito que dizerem. A vida, claro, cada vez mais cara. Nós, sem pudermos, quem ganhava 20, 30, 40 contos, comprar um litro de azeite ao preço que eu comprava. Comprar um litro de óleo ao preço que eu comprava. Comprar um quilo de bacalhau ao preço que eu comprava. Com um conto, 600 de reforma. Com 5 filhos, 2 meninas a trabalharem, mas para elas ganho. Tenho uma menina que é doente, não tenho um rim, fez a operação ao outro. Precisava que a ajudasse, mas não tenho auxílios. Vivo nas barracas e a família dorme todo um bico uma com a outra. E se isto vai melhorar, precisamos de uma casinha melhor, com casas de banho. E o que é que você tem? 18. O que é que você quer na vida? Viver, um futuro melhor. Futuro melhor. O que é que você acha da situação do povo em Portugal? Alegre. O que é que você acha da guerra? Paz. Por que a senhora não acredita? Nunca deram provas para nós acreditarmos. Como é o nome da senhora? Hein? Linda. E quantos anos a senhora tem? 22. Quantos filhos a senhora tem? 3. A senhora ganha quanto por mês? Quanto? Quer dizer, eu ganho 3 contos e meu marido ganha 5. É o dinheiro que a senhora ganha é suficiente para a senhora viver? Ah, vive-se aqui. A senhora quer mudar de vida? Ah, pois. A senhora está disposta a lutar por isso? Para mudar de vida? Hein? Então a senhora acredita na revolução? A senhora acha que vai ter uma revolução em Portugal? Talvez. Por que a senhora não acredita? Eu tenho filho, eu li tanta coisa, eu vi tanta coisa, eu não sei. A senhora não tem uma opinião formada? Não. A senhora não vai para o desfile do 1º de maio? Não. E o que a senhora pensa em fazer para mudar a situação? A senhora acha que a senhora pode lutar para mudar a situação? Trabalhar. Thank you. quanto é, qual é o valor da tua ferramenta? Qual é o valor da tua ferramenta? A ferramenta não sei, custa mais dinheiro. Ah, então é isso que tu dizes. Isto era cooperativa. Tudo isto era cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, era cooperativa. Não, mas esta é da cooperativa. E os outros que não trazem ferramenta nenhuma, a ferramenta deles é da casa deles. E a minha fica da cooperativa. A minha fica da cooperativa. E até os que não trazeram nenhuma para utilizar cá a trabalhar, nem querem trazê-las, que é para não levar descaminho, e dão descaminho às outras e fico com elas as duas outras. Dá-me exemplo? Sim. Isto tem um valor de 100 escudos. Exatamente. Vem para a cooperativa dá-te 100 escudos. E isto já não é teu. Isto é meu, é deste, é de todo mundo. Pode ser muito bem, mas pronto. Eu é que trabalho com ela. Eu preciso fazer amanhã trabalho naqui que é meu, não tenho que dar bem. Não tenho de cobrar outra. Há uma depois dessa coisas. Outra, fica a ser da compartida. Depois eu vou comprar outra, é sempre da compartida, pá. Mas nada, então, pá. Nada. Daqui nada também, com o visto, com o calço, é da compartida. É isso. Eu comprei. É isso. Que eu comprei. É isso. É essa a nossa. Amanhã tira umas botas. É essa a nossa. Tira umas botas e fica da compartida. Faz licença. É essa. Fica a ser da compartida. É essa. É essa a nossa. Fica a ser da compartida e eu fico nu. É essa a nossa especialidade. Eu então tenho que ser com os cães. Os cães é que eu não te ficas nu. Tu ficas com uma roupa cá que tem. Nunca na tua vida de escravo. Tu és louco. Cala-te. Tu és louco, eu tenho que pôr a minha. Só quem na vê. Quem na vê é aqueles que morreram e os que estão ainda para nascer. Esses aqui ainda na vida. Mas escuta, vem para tu ver. Perdeste essa ferramenta. Eu não perdi. A gente paga, seu Bracão. A gente paga. Tem que fazer com o calo e com o cego. É exatamente o que está com o corpo. O que é que se trabalhava? O que esta camarada tua está a dizer, na finalidade ela compreendeu. Pois. Tu, no fundo, hoje não compreendes nada. Não sei se olha, eu perdi essa ferramenta. Porque tu, efetivamente, vou dizer mais uma vez. Dizeste há bocado que ficavas sem roupa. Ficavas sem nada. A finalidade tua. O meu trabalho, todo este trabalho, é para que tu não fiques com roupa, sem roupa, é para que tu fiques com a roupa que tens. É para que tu realmente fiques com tudo. Todavia, lembra, para não haver problemas, e é uma das coisas já a discutir, é que esta ferramenta que tu dizes que é tua hoje, passa a pertencer da cooperativa. E só assim isto vai para a frente. Pronto, se tu deres 40 ou deres 50 escudos por ela, a cooperativa dá-te dinheiro por ela. E quando cá chegares, ela é a tua ferramenta. Por conseguinte, respeita-la e tens que a tratar como deve ser. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e, livres, habitamos a substância do tempo. Rádio Etiópia, dedicado a todos os grandes pecadores deste mundo.